Só me ligando o extintor, tá na minha roupa. Oi, Salvador, boa noite, eu vou no 705, aproximando com a espera do 0, pronto para decolar. 705, autorizado a minha área, decolar, pista 1-0. Vento 1-5-0 graus com 3 nós. Estrada, a linha decolar, pista 1-0, voo 1-7-0. 1-5-0. 084, token indication, to maintain flight level 060, clear from my arrival. Ok, 060, my arrival. Controle azul 272. Liga. Conseguiu a flor de conquista pra gente? Pode. Obrigado. Pelo 705, decola os 29, chama no 208, com o voo. 208, com você. Controle voo 705. 05, contato com a gente decolar. 3-0. Posso cruzar 2.000 pés ou Leda? 3.000, após 2.000 pés, Leda, 1.700. T58, pista para 2.000 pés, último trem Salvador no 096, livre LSXA para no 0, chama estabilizado no curso do localizador. 2016, autorizado LSXA, chamará no curso para 350. Aero 4084, descend to 3,000 feet, emergency heading 1016. 3,000, 1016, 0, 1, 6. 705, chame agora o centro Recife, frequência 251, alternativa 33, 95. 3,525, 1, alternativa 3,395, obrigado, boa noite. Do 2721, chame o centro Recife em 288, antena 260. 288, 260, 2781, certo? Patrulha Salvador, boa noite, o centro 3662, passa o 70 para 150, informação brava. 62, a semi-identificação, desde aí mantém o nível de voo 050, 3 horas chega na Mari. 050, Mari. Ficou 362, quando possível cortar, agradeço. Salvador, Aero Batida de Fogia. Localizador está 3858. Estabilizado? Estabilizado. Luiz Salvador em 198, desse 495. 295, está saída. Repositor 84, descendo 2000 feet, Mercedes 1016, clear final last clear approach, runway 10, calm establishment, localize the course. Ok. Understood, we are clear 2,000 feet and clear for the final approach, runway 10, Europa 3. That's correct. Papa Papa, Oscar 90 Arco, acima identificação, desse mantém a nível de voo 060, autorizado a chegar a mar. Cima Fox, descentralização, e assim manter o nível de voo 070, autorizando a chegada a mais. 070, a mais, tudo com a Fox. Do lado do mar, né, mano, um pouco. Pacífico November Eco, inicia a edição para 250, mano. Então, meu Wolf. 4-3 está na posição 7. Quanto sentido na sua escuta para autorização para São Paulo, Guarulhos, 360, com informação Bravo. 360 será autorizado só um instante. Na sua escuta, Bravo. Rodão, meu Wolf. Desculpa, pode também seguir. Vamos para o retorno em Rimar. Formará, pode ser forte, hotel, por favor. 3662, disparo 3003, o último transformador e agora o final elétrico, aí para 1-0. Confirmando, veio fraca essa mensagem, senhor? 3603, confere? Correto, para o TAN 3662. Pode voadura, está presente? Exato, 3602. Obrigado, senhor. Então, meu Golf já retorna, está presente para Reimann. Esse agora é a transferência de comunicações, a torre de controle. Guarda a transferência da Romeu Golf. Olá, Salvador, boa noite, Alta 3850. Livrou. 3852, prossegue Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2. Decisão 9. Tamatona até Romeu Golf. Papá Romeu, até o meu Golf. Só meu passou agora, Simões Filho, retorna para Reimar, linha dos pés. Entra até o meu Golf, forma no solo controlado. Formará solo controlado, Golf. Salve, Europa. 084, we are on final. Super 084, complete electric to approach to runway 10, contact now, stop the traffic with 118, this is 1-9-5. 1-9-9-5, thank you, bye-bye. 3662, isso para 2-3, ultimate 1-0 no meio, livre electric to ray para 1-0, forma estabilizado no curso do localizador. Positivo, 2-3, vai passar estabilizado no electric ray, 3662. Copy that, we are clear to land runway 10, runway west. Foxcar 90 Eco, desce para 3 mil pés, último trem salvadora no 016, agora destino ele é Foxcar 8 para 10. Sente, descendo agora para 3 mil pés, ajustado 1013, autorizado ILS e X-Ray para pista 11, corrigindo agora 1016. 016, aguarde a final do ILS, X-Ray para 10. Paciente, aguardando a final ILS, o Oscar no Embraer. Controle, Osmo Sente até o Romeu Golf, sou o Fox 45, frequência livre. Um abraço, meu velho. Livre, boa, muito bom. Toca a pista, 8362. 62, complete a posição com ILS, chama a torre Salvador, em 198, decimal 95. 95, 295, bom serviço, senhor. 3662. Fazendo Eco, informe quando tiver condições com o velho à esquerda. Oscar November Eco, agora voa noturna. Na cor de Duna, desce para 2 mil pés, altímetro no 06, livre ESA 3 para 10, estabilizado no curso do localizador. Vicente, descendo para 2 mil pés, ajustado no 06, autorizado ILS X-Ray da pista 11, Oscar November Eco. Salvador, boa, o TAN 3662, estabilizado, uma milha do céu. Passenger 84 in the ground at 46, vacate to the right, contact 121, small 90. 121, Nana Silva, vacating right, Europa 34. Monarch 3662, vento 130 graus, 6 nós, pista parcialmente molhada, chegou há pouco. Pouso autorizado, pista no zero. Pouso, obrigado pela informação, 3662. Transponder 5465 e o controle 120 decimal 8. Autorizado então 360 da EOLE da Morte 1208 5465 2043. Europe 084, continue taxi, report for Juliet. Copy your taxi, hold for Juliet, Europa 084. 2043, chama a prova. Semana. Então, Fox desce para 4 mil pés, o último metrô em Salvador no 06. 4 mil, uma Fox. Oscar 90 Eco estabilizado no curso do localizador. Oscar 90 Eco, complete aproximação LF, China Torre Salvador em 118, decimal 9. Primeira frequência, Torre 118, decimal 9. Decimal 9, 5. Ciente, Oscar 90 Eco. Torre Salvador, Boa, El Papá, Papá, Oscar November Echo, estabilizado em LS X-Ray, pista 11. Oscar November Echo, estabilizado, pista 10, ciente, firme intenções. Guardião 09, prossiga em regras de voo visuais, altímetro em Salvador 1016, informe na cena para pouso, Guardião 09. Solo 50, chame 121, no decimal 9, solo. 209, boa. Solo, Salvador, está 3662. 3662, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, 3662. Está autorizado o pouso para o Oscar November Echo? Afirmo, pista no zero livre agora, tem livre pouso, venta no 40 graus 4. Gente, livre pouso, pista no zero para o Oscar November Echo. Então, Fox já livre de informações? Está retornando aqui à direita, já bem aqui na última matriz. Recordação de Barra Duna, livre de informações? Pesado voar Duna, repetindo as formações, isso para 2010, a última trem Salvador 06, livre e assistente com 3 para 10, o chão estabilizado no posto, o pesado voar Lima no palco. Pode passar a gente para falar com você. Fala 52, chame 121 decimal 9. Oscar November Echo, prossiga. Ok, Oscar November Echo, prossegue Alfa, Juliette, Lima, Mike, repórter Quebec. Juliette, autorizado a ingressar no pátio 1. Lima, Mike, reporta Quebec. O destino era está? Sim. utilizado no curso localizador Lima Lima Fox. Lima Fox, complete a aproximação LS 410, chame a torre Salvador em 198, decimal 95. Renato sem graça, boa noite. Torre o Papapapá Lima Lima Fox, boa noite. Estabilizado curso localizador. Boa noite, Lima Lima Fox. Deixa a pouso pistão zero. Confia no vento. 140 graus com 3 nós. Não, vamos prosseguir para 1 a 0, capa. Gente, avistado, pouso autorizado. Pista 1 a 0, Lima Lima Fox. Segue para qual? Parte após? Após o parte 5. Gente, qual é a autorização de pouso? Não entendi. Sem livre pouso, pista 1 a 0, vento 140 graus com 3 nós. Ele pôs 1 a 0, Lima Lima Fox. De 2.000 para 1.000 pés por objeto. Cercas e bombisuais, 1 no meu pés. Altimetria Salvador, 1 a 0, no meia. Guarani 09. Palme final para pouso no hospital do subúrbio. 1 a 0, no meia, está chamando pouso em mais 4 minutos, então. Mete. Pistão 9 Emelec, autorizado, cruzamento, pistão 97, via Papá, 0, está na escuta Del Corte. Fox, seu solo 59, direito 1211, solo. Questão 219. 219, né? Comandou. Pela ataque Serra da Guarda, me escuta aguardando, por gentileza. Ok, então me escuta, 2043. Lima Lima Fox, na escuta? Frequência livre, Guardião 09, chame na decolagem. Gente, confirmando, deixando pátio 5, afirma? Gente, prossegue agilizando na medida do possível. Alfa, Juliette, contorno pátio principal, reporte novamente, Taco Fê Lima. Meia, certificação desse mantém o nível de voo 050, autorizado a chegar da Mari, voo animado por distante, voo 090. Voo 2043, portão 7, autorizado, chame o Taiko. Agora, quando pronto, para o Taiko, 2043. Papapá, Lima, Lima, Fox, prossegue o táxi, Lima, Mike, reporte na Quebec para o cruzamento. Lima Fox, autorizado cruzamento pistão no 7, via Papá até o Pátio 5, na minha escuta até o Corso. Voo 2043, táxi via Pátio 1, no táxi Índia até o ponto de espera pistão no 0, quando lá torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no meio, um bom voo. Salvador, gol 1973. Gol 1973, informação Bravo, copia Galeão 360. Vai ser, copia. Autorizado para Galeão, nível 360, via conforme plano de voo. Decola pistão no zero, curva direita, perfeito saída da El, Leda e Rumi. Controle 120, decimal 8, transponder 5501. Pronto. Voo 2043, autorizado aliás, decola pistão no zero, vento 000 graus, 3 anos. Ali decola para a pista 10, também 16, 2043. Tirar informação, Bravo. Vai passar Conde e solicita, se possível, ar bom. 795, contato rota 70 milhas na Odessa de Salvador. Mantém 1180, chame de aquecido, autorizado, chega na Bonf, vem na Pro de Bonf. Mantém 1180, chamará para a descida na Pro de Bonf, da presente 8795. Zero 96, desça para 12 mil pés, altímetro em Salvador, 1096, livre liante upgrade para 10, chama estabilizado no localizador. 1096, livre liante agora estabilizado, 1096. Voo 2043, centro da Paralela. 2043, decola os 10, chama o controle 120, decima 8. 1208, gente, 2043. Salvador, boa noite, chegou 2043. 043, contato radar na decolagem, tudo mantém 360, posso usar 2000 pés, vou Leda. Leda para 2000, acendendo 360, 2043. Gente, o 2043 solicita a Pro 130 devido à formação após Leda. A gente come na Pro de Leda. Gente, 043, copiou o controle? Afirmativo, cotejou. Gente. Leda, 043. Gente. Estabilizado no X-Ray. 096, complete a aproximação LS, chama a Pro Salvador em 198, decimal 95. Completo 1995, bora. Muito boa noite, Torre Salvador, gol no 096, agora 3 milhas do Índia Serra. 609, livre pouso, pista 10, vento 040 graus, 2 nós. Livre pouso, pista 10, gol no 096. Pode confirmar o altímetro para 096? 096, ajuste 10 no 6. 0 no 6, boa. Salvador, o gol 1973, missão 4, no estacionamento. 1973, autorizado, Santax. Chama lá para o táxi, 1973. B043, chame Recife 251, antena 33, decimal 95. 251-3395, 2043. D795, chame para a descida. Para a descida, D795. 619, boa noite. Para a descida, D795. 040 autorizado, 379. Pistolo Salvador Gol, 1096, livrou. 1096, boa noite, táxi Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette até o 09, gol 096. Salvador, o gol 1973-170 POV, 3h42, Guarulhos, pronto para o táxi. 973, táxi via Índia, até o ponto de espera pistão 0, quando lá torre 1 ou 8 decimal 95, ajuste no 0 no meio, um bom voo. Gente, via Índia, até o ponto de espera da 10, até lá, 118, tá? Obrigado e boa noite. O espera está pronto, gol 1973. 1973 autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, vento 020, grau 29. Autorizado, alinhar e decolada 1-0-1973. Fortaleza autorizado nível 370, via conforme plano de voo. Decolagem pistão 1-0, curva esquerda após decolagem, perfil de saída Momo, transição Froti. Controle 120 decimal 8, transponder 5506. Empresa 258, correto, portão 2, chama o pronto, pushback, acionamento. Gente, a Voaleda, nós vamos manter um pouco a proa aqui de decolagem, ok? Mas 5 vidas para poder curvar para evitar uma formação aqui. Gente. Obrigado. Siga. É Cozulu, Novemba. Desce para 1.510, o altímetro em Salvador, 1.010.